vamos agora, antes que o sol vá embora, pois depois vem a noite. Nós dois e um jazz da Blue Note, crianças com os avós. Eu, você e a lua, estamos sós. O brilho dela na rua e os totós. Noite de sábado é nossa e a casa toda também. Na vitrola uma bossa alternando Jorge Ben, Amy Winehouse, Aretha Lely. Eu beijo a sua pele que arde do sol no final de tarde, que pela janela invade. Eu pus no freezer aquele vinho enquanto toca o ring, branco e bem gelado. Eu sei que você gosta assim, sem Mary Jane pra mim. Se não dá errado, enfim, falando em green, canto silo e danço em nosso jardim. Naquele estilo, no gramado entre as flores que quis, plantadas ao seu agrado, margaridas, flor de lis, dançando até suar. Depois de rosto encolado no céu, uma estrela cadente deixou a gente fascinado. Então, juntos, temos um mundo, somos um mundo. Enquanto juntos, temos um mundo. Orquídeas, magnólias, tulipas, fleur de lis, como a gente aprendeu na lua de mel em Paris. A coisa ficou quente, dançamos forró pelados, lembramos várias histórias, deitados lado a lado, curtindo muito o momento. E até ataques de riso eram momentos de ouro, namoro lá no início. A chuva chega aos respingos no amor até a madrugada. Hoje já é domingo, mais tarde vem a molecada, então feliz e cansada. Uma hora você apaga, eu te cubro com carinho, escuto baixinho um raga, dou um talento no ninho e me sento bem pertinho, a admirar e a pensar. Pra sempre eu vou te amar. Várias guerras, várias pazes, várias e várias as fases. Meu bem, fica do meu lado, não sabe o bem que me fazes. A base eu sempre quis assim. Ah, se fosse na voz da Elise, o piano do Tom Jobim, enfim. Temos um mundo, somos um mundo todo. Juntos, temos um mundo.